Em 5 segundos, podcast do Alexandre Senna. Olá a todos, eu sou o Alexandre Senna e esse é o meu segundo podcast. E esta foi uma semana particularmente tensa no cenário político aqui em Brasília. Tudo por conta das bombásticas revelações do deputado Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro, que definitivamente jogou a meleca no ventilador do governo Lula, ao revelar o esquema de propinas supostamente pagas pelo tesoureiro do PT, Delúbio Soares, a vários parlamentares da base aliada, o chamado Mensalão. Roberto Jefferson, que vinha sendo apontado como principal beneficiário no caso do esquema de corrupção nos Correios, parece ter conseguido mudar o foco das investigações. Em vez de uma CPI dos Correios, abriram agora uma CPI mais ampla, para apurar o recebimento de propina por parte dos deputados. E além disso, foi aberta investigação pela Corregedoria da Câmara, para apurar quais deputados teriam recebido o tal mensalão do PT. Muito embora analistas políticos acreditem que se houver cassação de deputados, o primeiro a perder o mandato seria justamente Roberto Jefferson, por seu envolvimento no esquema dos Correios. Eu separei alguns trechos da entrevista de Roberto Jefferson à jornalista Renata Loprietti, divulgada no site da Folha de São Paulo, para a gente ouvir aqui e depois comentar. Bom, no início da entrevista, Roberto Jefferson cita uma conversa de 2003 com o antigo presidente do PTB, o falecido deputado José Carlos Martinez. Na conversa, Martinez teria contado que fora procurado pelo tesoureiro Delúbio Soares, do PT, para participar do esquema do Mensalão, já naquela época. Antes um pouquinho do Martinez morrer, setembro de 2003, agosto, ele me procurou. Falou, Roberto, que o Delúbio me procurou. Ele está fazendo um esquema de mesada, um mensalão, para os partidos da base. O PP e o PL quer que o PTB receba R$30 mil para cada deputado. O que, é que você me diz disso? Eu digo, sou contra. Sou contra, porque isso é coisa de Câmara de Vereador de quinta categoria. Tempos depois, em janeiro de 2004, Delúbio teria procurado também o líder do PTB na Câmara, José Múcio, propondo participação no esquema. Final de dezembro, princípio de janeiro, o doutor Delúbio procura. José Múcio diz, o Roberto é um homem muito difícil. Eu quero ver, falar com você. Tem aqui o PP, o BL, tem uma participação que a gente faz de uma mesada. Eu queria ver se vocês aceitam isso. Eu não posso tomar atitude sem autorização de meu presidente. Segundo Roberto Jefferson, líderes de outros dois partidos da base governista, o PL e o PP, também pressionaram José Múcio a entrar no esquema do Mensalão. Aí reúnem-se o Bispo Rodrigues, Valdemar Costa Neto e o Pedro Henrique, que nessa época era líder do PP, para pressionar o Múcio. Que é isso, pô? Se não receber, aqui começa essa música. Ah, vai querer uma dor de melhor que a gente? Aí o Múcio voltou a mim e falou, Roberto, fui pressionado pelos três líderes, pelo presidente do PL, pelo líder do PL, pelo líder do PT, nessa conversa do Mensalão. Numa viagem para Belo Horizonte, Roberto Jefferson teria comentado o caso ao ministro do Turismo, Valfrido Mares Guia, do PTB. Aí liguei para o ministro Valfrido, isso princípios de 2004, era janeiro, ou fevereiro, não posso te situar certo. Ele estava no Rio e falei, Valfrido, eu quero falar uma coisa grave a você. O que é, Roberto? Eu estou indo para Belo Horizonte. No jatinho, você vai comigo, vamos conversando. Eu estou indo para casa, então eu vou até Belo Horizonte para conversar um assunto grave com você. Me sentei no avião e falei, Valfrido, está vendo essa história de Mensalão? Aí contei desde o Martinez até as últimas conversas com o deputado Zé Múcio. E ele disse, em hipótese alguma, Roberto, em hipótese alguma, eu não terei coragem de olhar nos olhos do presidente Lula. Em hipótese alguma. Falei, então nós não vamos aceitar o Mensalão. Em seguida, Roberto Jefferson teria levado o caso ao ministro da Casa Civil, José Dirceu. Eu fui ao ministro José Dirceu e contei isso, Zé. Logo no início de 2004. Está vendo essa história de Mensalão. E alguns deputados do PTB estão me cobrando isso, e eu não vou pegar mensalão, não tem jeito de eu fazer isso no PTB. O Zé Dirceu deu um soco na minha, disse, o Delúbio está errado, eu vou conter isso não pode acontecer, eu falei para não fazer. Jeffery vai mover o assunto. Mas o esquema não parou. E Jefferson contou que teria informado também o ministro Ciro Gomes, da Integração Nacional, e o então ministro das Comunicações, Biro Teixeira, sobre o pagamento do Mensalão. Depois eu fui ao Ciro Gomes, mas lá para junho, que a coisa continuou, não parou. Fui ao Ciro no ministério e falei, Ciro, vai dar uma zebra nesse governo. Tem o Mensalão. Hoje eu sei que são 3 milhões, 1 milhão e meio de repasse para o PL e para o PT. Isso vai explodir. E eles queriam cooptar o PTB. Você falou, Roberto, é muito dinheiro, eu não acredito nisso. Digo, acredite, amigo, o que está acontecendo. Não acredito. Aí fui ao ministro Miro Teixeira nas comunicações e levei junto comigo o deputado João Lira e o deputado Zé Múcio. Falei, Ciro, Miro Teixeira, Miro, está vendo o Mensalão. Isso é um escândalo. Ele falou, não é possível, Roberto. Falei, diga ao presidente. Porque até essa época o presidente Lula não nos recebia. Conte isso, presidente Lula, isso vai explodir, amigo. Isso é um escândalo, vai explodir. Ainda segundo Jefferson, os ministros Aldo Rebelo e Antônio Palocci também teriam sido informados sobre o caso. Falei isso ao Aldo Rebelo, que era líder do governo naquela época. Disse a ele sobre o Mensalão, denunciei a existência do Mensalão e a pressão que eu no PTB recebia de alguns deputados, e sabendo que outros deputados de outros partidos recebiam, e o PTB não recebia esse malfadado Mensalão. Disse isso ao ministro Palocci. Palocci, tem isso e é uma bomba. Roberto Jefferson relata ainda que Miro Teixeira chegou a querer denunciar o esquema do Mensalão, mas depois recuou. Quando o deputado Miro Teixeira deixou a liderança do governo, ele me chamou e falou, Roberto, eu vou denunciar o Mensalão, você me dá estofo. Eu falei, eu não posso fazer isso. Vamos abortar esse troço do Mensalão sem trair a confiança do governo. Sem julgar o governo no meio da rua. Vamos nós dois falar com o presidente Lula, que está vendo isso. Me recordo até que o Miro deu uma entrevista ao Jornal do Brasil denunciando o Mensalão, depois recuou, retirou a denúncia do Mensalão. No início desse ano, finalmente, Jefferson levou o caso ao presidente Lula. Segundo o deputado, Lula teria chorado ao saber da história. Agora, no princípio do ano, quando, em duas conversas com o presidente Lula, em presença do Valfrido dos Males Guia, do líder Quinalha, do ministro Aldo Rebelo, do ministro Edseu, disse ao presidente Lula. Presidente, o delúbio vai botar uma dinamite na sua cadeira. Ele continua dando Mensalão. Falei, o que é Mensalão? Aí eu contei ao presidente o que era o Mensalão. O presidente Lula chorou. Falou, não é possível isso, chorou. Falei, é possível sim, presidente. Noutro trecho da gravação, Roberto Jefferson fala que o esquema do Mensalão contaminou boa parte dos congressistas e virou instrumento de barganha política. Porque toda a pressão que eu recebi nesse mandato como presidente do PTB por dinheiro foi em função desse Mensalão que contaminou a base parlamentar. Tudo que você está vendo aí nessa queda de braço é que o Mensalão tem que passar para 50, é que o Mensalão tem que passar para 60. Tudo isso que você está vendo aí, essa paralisia, está presa a essa maldição que chama Mensalão. E Jefferson termina dizendo que nunca viu esquema semelhante em mais de 20 anos de casa. Eu tenho 23 anos de mandato, caminhando para o 24º ano de mandato. Nunca eu vi. Eu ouvi dizer que houvesse repasse de mensalidade para deputados federais aqui na Câmara dos Deputados em Brasília, por parte de membros de partido de governo. É, parece que Roberto Jefferson virou o homem-bomba do governo Lula. Mas é necessário esclarecer alguns pontos nessa história. Primeiro, tá na cara que o Jefferson resolveu abrir o bico e trazer essa lama toda a público porque se sentiu acuado com a história da propina nos Correios. Ele deve ter pensado, bom, se eu tiver que ser detonado nessa história, não vou pra fogueira sozinho. E resolveu fazer essa denúncia do Mensalão envolvendo o nome de quase todos os homens importantes do governo Lula. Palocci, Ciro Gomes, Aldo Rebelo e principalmente o José Dirceu. É bom lembrar que Roberto Jefferson é macaco velho do Congresso Nacional. Foi da base de apoio ao governo do Fernando Collor durante a crise que culminou com o impeachment do Collor em 92. E o Jefferson é conhecido pelo seu estilo meio tratorzão, né? Meio homem-bomba mesmo, derrubando tudo que vem pela frente. Jefferson inclusive anda blefando. Ora diz que tem novas gravações, que pode incriminar muita mais gente, depois nega e diz que não tem fita nenhuma. Olha, de um jeito ou de outro, esse Roberto Jefferson tá enrolado e é provável que seja caçado rapidinho, por conta de seu envolvimento com o caso da propina nos Correios. Jefferson incomodou a muitos colegas do Congresso e também a muita gente do governo. E o tal Delúbio Soares, tesoureiro do PT, é outra flor que não se cheira. Já houve denúncias anteriores na imprensa sobre atividades suspeitas desse Delúbio, o cara enrolado dos pés à cabeça, e a entrevista coletiva que ele deu na quarta-feira não convenceu ninguém. A história deve atingir muita gente no PT mesmo. E a pergunta é, quem sabia do esquema e principalmente se o presidente Lula sabia do esquema do Mensalão? Tem muita gente achando que abrir CPI não vai dar em nada, vai terminar em pizza. Eu acho que tem que ter CPI sim. A CPI é a melhor forma de apurar essa história toda. Com os depoimentos, as revelações, as contradições, aos poucos a gente vai ficar sabendo os detalhes desse esquema todo. Quem subornou quem, quem corrompeu quem. O desenrolar das investigações ainda promete muitas surpresas. Nós vamos ficar atentos ao desenrolar da crise política aqui em Brasília e podemos trazer novamente esse assunto para debate nos próximos podcasts. Daqui a pouco, ainda nesse programa, eu vou bater um papo com a jornalista e blogueira paranaense Aleta Dreves. Mas eu queria falar agora de música. A gente que está começando agora esse lance de podcast, né, ficou na dúvida quanto à possibilidade de veicular músicas nos podcasts. Por conta de questões legais, de direito autoral, né, tem toda essa polêmica das gravadoras fazendo marcação cerrada quanto à distribuição de música na internet. Quem baixa um MP3 supostamente está cometendo um ato ilícito, entre aspas, porque as gravadoras e os artistas não recebem direito autoral. A pessoa às vezes deixa de comprar o CD na loja porque baixa todas as músicas de graça na internet. Bom, polêmicas à parte, eu preferi seguir a ideia de outro podcaster brasileiro, o Gui Leite. Quem quiser pode acessar o site dele, www.guileite.com. É um dos melhores podcasts, na minha opinião. Mas enfim, o Gui Leite optou, e eu optei também, por divulgar aqui no podcast somente músicas devidamente licenciadas para uso na internet. Para quem não sabe, existe um selo, na verdade uma licença chamada Creative Commons. Muitos artistas novos estão preferindo usar essa licença. Ela, de modo geral, libera o uso das músicas para fins não comerciais. Você pode copiar as músicas em Creative Commons, gravar um CD com elas, usar como trilha sonora em algum trabalho ou projeto seu, ou mesmo alterar as músicas para criar remixagem, etc., desde que não seja para fins comerciais. E o podcast, é claro, é um programa totalmente independente. Eu estou gravando isso aqui por puro divertimento, para entreter e informar o público internauta, e não estou ganhando dinheiro nenhum. Então, esse lance dos Creative Commons é legal, porque eu vou poder inserir livremente aqui diversas músicas, composições interessantes, alternativas, de artistas quase sempre desconhecidos do grande público, mas que produzem coisas muito bacanas. Bom, para inaugurar o espaço musical do podcast do Alexandre Senna, eu selecionei uma pequena composição do músico Márcio Nigro. Ele que costuma compor trilhas para vídeos e curta-metragens e é colaborador da revista Macmania. Inclusive cedeu alguns de seus trabalhos em música eletrônica para o CD que veio de brinde numa edição recente da revista, claro, sob licença Creative Commons. Com vocês, Márcio Nigro em Olodum Maia. We'll be right back. Esse aí foi o som de Márcio Negro, Olodum Maia, no podcast do Alexandre Senna. Faixa retirada do CD-ROM promocional da revista Mac Mania. E a questão do mercado de trabalho para jornalistas é sempre um assunto recorrente no meu site pessoal, o alexandresena.jor.br. Não por acaso, o carro-chefe do site é justamente a seção Link Zero, onde eu divulgo ofertas de trabalho para jornalistas, anunciadas pela internet e pelos jornais. E eu recebo com frequência muitas mensagens pelo e-mail, pelo Orkut, de jovens profissionais, recém-formados, às vezes muito preocupados ou mesmo desapontados, com as poucas perspectivas de mercado para a grande massa de jornalistas, que se forma todos os anos nas faculdades de todo o Brasil. A situação é difícil e são comuns casos de gente formada em jornalismo que fica anos sem conseguir emprego ou vive só de bicos, ou que acaba indo trabalhar noutra atividade que não o jornalismo. Mas nem sempre as histórias são de dificuldades. Tem jornalista recém-formado que realmente vai à luta. Às vezes larga tudo, família, amigos, e parte em busca de uma boa oportunidade de emprego em outra cidade ou até mesmo em outro estado. É o caso da jornalista paranaense Aleta Dreves. É esse mesmo o nome da figura, Aleta Dreves. Já é minha colega blogueira de longa data, sempre acesso o blog e o fotolog dela. A Aleta trabalhava num pequeno portal de internet em Pato Branco, no sudoeste do Paraná, tirando fotos, fazendo divulgações de festas e eventos. E resolveu partir para outra atividade mais proveitosa profissionalmente, vejam só, em Rio Branco, no Acre. E agora dá aula de jornalismo na Universidade Federal de lá. Eu tô com a Aleta na linha, diretamente de Rio Branco, são 2 horas a menos em relação ao fuso de Brasília. A gente também vai conversar bastante sobre blogs e jornalismo digital. Mas eu queria começar perguntando, Aleta, como é que foi essa mudança? Você saiu do interior do Paraná e, por motivo de emprego, você foi fixar a residência agora no Acre. Como é que foi essa mudança? Olha, foi uma virada de 360 graus, né? Porque você sai numa cidade do sul do país com costumes totalmente diferentes. Do norte, né, você tem os seus costumes, a sua cultura, e tu chega num lugar completamente estranho onde as pessoas te recebem muito bem. Eu acho que esse é o ponto principal, assim, do acreano, né? Ele te acolhe de uma tal maneira que mesmo sem te conhecer, ele coloca dentro da casa dele, ele te dá tudo. Isso fez com que a adaptação fosse mais rápida e logo vai fazendo amigos, enfim, acho que a maior dificuldade que eu senti aqui no começo foi me adaptar um pouco à comida, né? Porque a comida acreana é muito temperada e no sul a gente não usa tanto tempero, tanta pimenta, né? E o calor. No mar, parece que eu não me sinto em casa. Parece que nasci aqui já sou uma acreana já. Mas você não considera que é assim, um desafio meio árduo? Claro, o que você passou, também muitos outros jornalistas também podem vir a passar, de ter que se deslocar, sair da sua terra para outra bem distante por conta de uma oportunidade melhor de emprego. Jornalista que mora, sei lá, em São Luís, ter que sair de São Luís para fixar residência em São Paulo, no Rio, ou um que sai de Porto Alegre para morar em Belém por conta de emprego. Como é que você analisa esse sacrifício que a classe jornalística às vezes é obrigada a fazer? Olha, eu acho que é um sacrifício até um certo ponto, né? Eu acho que isso é o mercado mesmo que faz com a gente, porque eu não sei nas cidades maiores, como, né, São Luís, mas na minha cidade tem sempre aquela velha história que dentro de casa não faz milagre. Então a gente tem que fazer milagre fora. Mas eu acho que se é para ir em busca de um sonho, de um salário melhor, de fazer o que você realmente quer, eu acho que vale a pena. Eu acho que não é sacrifício, eu acho que fica até prazeroso. Lógico, que dá um pouco de medo você estar saindo do habitat onde tudo você domina para você ir para um lugar onde você não conhece. Mas eu não me arrependi, graças a Deus. Hoje eu trabalho em 2 lugares, estou ganhando financeiramente bem. E eu acho que se eu estivesse na minha cidade, eu não estaria na mesma posição que eu estou aqui. Fora que você está aprendendo cada vez mais, está exercitando o que gosta. Enfim, eu acho que não é um sacrifício tão doloroso para quem tem coragem e vai atrás. O que falta para muitas pessoas, eu acho que é a coragem, né? Agora, me fala um pouquinho daquela sua pesquisa que você me passou outro dia, eu até linkei no blog. A pesquisa de uma análise do conteúdo jornalístico de blogs. Me fala um pouquinho sobre como foi seu trabalho de conclusão de curso. jornalismo online, nem tão pouco jornalismo online superiu o blog, digamos assim, entre aspas. Porque a maior discussão que se teve, tanto no Observatório da Imprensa, como no Comunique-se, como em vários outros sites, foi que o blog viria para substituir o jornalismo online. Não, o que a gente constatou na pesquisa de monografia foi que os blogs são um grande ampliadores do jornalismo online. Se ele é utilizado junto com o jornalismo online, eles podem produzir uma interatividade 20 vezes maior entre, né, o emissor e o receptor do que só o veículo de comunicação em si. Mas minha pesquisa já está um pouquinho antiga, está ficando já meio que defasada, né? Aqui no Acre eu pude constatar, e já estou começando a escrever sobre isso, que os blogs no Acre funcionam de uma maneira diferente. Como a imprensa escrita é muito fraca, ou 90% da imprensa escrita é partidária, é a favor do governo, porque o governo sustenta, quem faz usando o chavão, quem faz o advogado do diabo, digamos assim, são os blogs, porque eles que suscitam as coisas que não aparecem na imprensa e onde rola a maior discussão e controvérsias e argumentações. Então, aí eles já funcionam como um veículo de comunicação sozinho, né? Não dependendo do jornalismo online. Agora eu tenho que pensar o que eu vou analisar a fundo para ver se vai bater com a minha primeira pesquisa de graduação ou não, porque na minha pesquisa de graduação eu fiz em cima do último segundo, né? O Paraná, que eles têm os blogs para abrir a discussão das notícias. Agora, alerta, você sabe que a gente que mora em outras regiões do país fica assim, aquele estereótipo, né? aquela coisa no imaginário em relação a estados da região norte, como o Acre. A gente sempre pensa, pô, o povo lá vive no meio do mato, não deve ter muita tecnologia, será que o pessoal lá sabe o que é computador, etc.? E até foi surpreendente ver que há um número razoável de blogs, né? E no Acre e tal. Como é que você vê o cenário blogueiro aí? O pessoal é ativo? Como é que é? Olha, existe, lógico, existe aquela teoria, até a minha teoria, da corrente dos blogs, certo? Geralmente quem tu visita, te visita. Isso é de praxe também no Acre, como em qualquer lugar do país. Como você deu teu blog, quem você visitou, geralmente vai te retribuir a visita e vai comentar. Mas aqui no Acre a questão é um pouquinho mais forte, porque são alguns cabeças de algumas ideologias diferentes que mantêm essa questão dos blogs. Então, eles chegam, o blog do Altino, por exemplo, chega a dar, tem dias, depende da notícia que ele posta, que chega a dar mais de 1.600 visitantes por dia. Nossa. Em relação ao seu comentário anterior, que todo mundo acha que aqui o Acre é mata, que não tem desenvolvimento, é bem pelo contrário. O Acre é a Amazônia, sim. O Acre depende dos índios e tem muita cultura indígena, tem. Mas a capital do Acre é ao contrário do, digamos assim, da minha pequena cidade do sul. É muito desenvolvida a tecnologia, inclusive os maquinários são procurados a comprar muito melhor do que o normal. Porque a gente tem a divisa com a Bolívia, onde o imposto é mais barato, onde se legaliza a máquina por um preço menor que o Brasil, e o pessoal aqui é bem evoluído, sim. Eu tomei um susto quando eu cheguei para cá. Minha máquina, que eu achava que era uma calça de linha, está defasada. Então, essa mentirinha que o pessoal conta de ter índio no meio da rua, com uma onça pintada, não é real, isso não existe. Para te falar a verdade, na cidade de Rio Branco, até hoje, eu não encontrei nenhum índio. Só se fosse o interior do Acre. É aquele estereótipo que a gente sempre tem, né? Quando fui pro Recife, eu achei que eu ia encontrar um monte de gente vestido de cangaceiro, com a sanfona na mão. Quando eu fui pra Porto Alegre, eu achei que ia ver aquele gaúcho paramentado andando no centro de Porto Alegre. Não é nada disso, né? Não, não é nada disso. É uma visão totalmente errada. E, aliás, diga-se de passagem, a cidade de Rio Branco é muito, muito bem organizada, muito linda, o governo está trabalhando muito em praças, então tem uma ciclovia enorme para te andar, tu tem muitos parques, é uma coisa totalmente diferente do que eu estava acostumada, né? Mas enfim, essa sua afirmação é de que o blog do Altino às vezes recebe mais de 1.000 visitas por dia, demonstra até que a onda dos blogs está forte, está presente aí em Rio Branco, né? No, em Rio Branco, os blogs são o que existem, viu? Se você ver, a empresa, a tiragem de um jornal impresso, cerca de 4 mil exemplares por dia, tá? Sendo que, não sei se eles vendem todos esse número de jornais. E para um blog, não seria nenhum tipo de veículo em remuneração, não seria uma empresa. Tem um índice de 1.600 acessos por dia, porque, na verdade, é meio elitizado a internet no Acre, porque outro tem ADSL, outro tem conexão discada, você não tem outras opções. Então, se isso fosse aberto, digamos, para um público C e D, com certeza o blog dele teria mais de 4 mil visitas por dia. Então, bateria o próprio jornal, que tem 5 trativos e que tem o poder aquisitivo para distribuir onde quiser o jornal. Até porque o blog, como ainda é um meio novo, né? Enfim, não é totalmente regulamentado como as mídias tradicionais, então ele muitas vezes tem uma liberdade maior até de bater de frente, né? Com o governo, com ações governamentais. Então, é meio que um bastião de resistência. Exatamente, eu também acho isso. Tá bom então, Aleta. A entrevista é curtinha porque o podcast tem um tempinho regulamentar, mas agradeço muito sua participação. Um grande abraço para você, boa sorte aí. Mande notícias do Acre, que nós aqui estamos todos muito curiosos para saber como é que está sendo a blogosfera aí na região norte, tá bom? Pode deixar, Luciano, pode deixar. Um grande abraço para ti e para todos os seus ouvintes também. Ok, tchau, tchau. Um abraço. Essa aí foi Aleta Dreves, jornalista e blogueira paranaense, agora morando em Rio Branco, no Acre. Nosso tempo está estourado de novo. Eu gostei muito de estar aqui com vocês nesse segundo podcast e convido vocês a acessarem a comunidade do podcast do Alexandre Senna no Orkut. O link está no blog do Senna, procura lá no post de 12 de junho, Dia dos Namorados. Está lá o link para a comunidade do podcast do Orkut. E convido também quem quiser deixar um recado, gravar um recado em áudio, pode mandar para o e-mail alexandresena@gmail.com. Pode mandar o recado em MP3 ou WMA, que na medida do possível a gente bota no ar aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Podcasts do Alexandre Senna. www.alexandresena.jor.br/podcasts.html